tristeza só resulta no mal pior. Não se deixe abalar, todo seu pranto Deus vai enxugar. Não sai com pranto, não se torture mais, não sofra tanto, pare pra meditar, vale a pena. Deus Pai.